Israel, ao Senhor que é fiel, tira as abominações, deixa o passado cruel, clama ao teu Deus em juízo, em verdade. Vive o Senhor, sua paz traz liberdade. Tocai a trombeta em toda a criação, gritai em alta voz, é tempo de salvação. Arvorai a bandeira em Sião a poder, fugir da destruição. Vem, vamos renascer. Lavrai o campo, semeai com amor, circuncidai o coração, busque o Criador, que a malícia se vá, que o fogo não arda, pois sua ira se acalma quando a alma se guarda. Tocai a trombeta em toda a criação, gritai em alta voz, é tempo de salvação. Arvorai a bandeira em Sião a poder, fugir da destruição. Vem, vamos renascer. Não podemos calar, quando a trombeta toca, é tempo de voltar. Tocai a trombeta em toda a criação, gritai em alta voz, é tempo de salvação. Arvorai a